Como deslancha os piranha tão entrando em dungeon. No puro ódio, mas tão nadando sangue. No mar de lágrima onde o navio naufragou. Na reta dos fundos cromado onde os fogos lá apagou. Quem voltou, renascido da cinza. Monte pra cima, importante, uma escopeta. Resistência periférica ativa. Traz meu colete, projétil pra minha caneta. Instinto dominante no ambiente predatório. Representante do gueto que não toca no escritório. Provedor do desprovido, música de bandido. Na contramão dos ritmos, refrão chiclete. Mantém na causa viva, locomotiva suicida. Ao doido, vale da morte, sem cicatriz, os corre. Estremecendo os pensamentos da zona sul a norte. Eu não caí no esquecimento. Aqui meu grito aos fortes, resistência periférica. Quem desistiu, lost, sintonia, funibri. Onde não brilha os colibri, onde as fogue o bravo aloto. Terminou aqui então, ata, abre alas que eu vou passar. Mais brilhante que o traçante que os cria dispara no ar. Ata, quantas perdas que eu já chorei. Quantos punk eu já vi, quantos passos que eu já trilhei em vão. Preguei perdão, resistência em meio à selva. Blindão de coração, na contramão da guerra, irmão. Ata, quantas perdas que eu já chorei. Quantos punk eu já vi, quantos passos que eu já trilhei em vão. Preguei perdão, resistência em meio à selva. Blindão de coração, na contramão da guerra. Eu dividido em duas partes, sistema contra evolução. Mecanismo e posição, um amigo pra organização. De disputa, potência se esqueceram de Jesus. Sua proteção vem no deserto, de civic e capuz. Imaginei que ser humano era um psicopata. Mas vi o caminho com espinho e a Bíblia sagrada. Tornaria prova viva que só Cristo é a saída. A chave das suas algemas da prisão mental da vida. Grande surdo no espaço, alguém caminha nas nuvens. Cada mente pública interliga santas plenitude. Hologramas criando dúvida e desconfiança. Sua teoria metafórica aniquila a esperança. Eminência do apocalipse, muralhas cairão. Verão quem é seu Deus, clamarão pelo perdão. Nações que sofreram pagarás a traição. Após cumprido o evangelho, receba a salvação. Ata, quantas perdas que eu já chorei. Quantos punk eu já vi, quantos passos que eu já trilhei em vão. Preguei perdão, resistência em meio à selva. Blindão de coração, na contramão da guerra, irmão. Ata, quantas perdas que eu já chorei. Quantos punk eu já vi, quantos passos que eu já trilhei em vão. Preguei perdão, resistência em meio à selva. Blindão de coração, na contramão da guerra.